2, eu alinhar a decolagem autorizada, pistão 90, vento no 40 graus, 8 mais. Vai iniciar a decolagem, 6312. Decolou a 2 para o farol, transfere o controle 19-8, da Grécia. 312, decolou, 13, controle 119, decimal 80. Obrigado. Muito bom dia, de Papá Romeu, Alfa Juliette Romeu. Alfa Juliette Romeu, bom dia. Da presente, prossegue com a 17, agora as instruções do pouso. Reporte sobre a RIMAR, ajuste 1020. Romeu. foi Salvador, boa, tá 3304, tá próximo, pode esperar o próximo. 3304 autorizado, linha de falar, estou 0, vento 170 graus, 9 mais. Linha de falar, 0, 3304. Final de 3 milhas, 17, baixou e travou de Alfa Juliette Romeu. Alfa Juliette Romeu avistado, ponto autorizado, posto 7, vento 160 graus, 11 mais. Romeu. Juliette Romeu, solo aos 23, a 5. Aqui, vamos mandar da lei. Track. A livragem está funcionando com a frequência aí, bom dia. Muito bom dia. 25, Torre Salvador Azul 2590, bom dia, Visual Alcocampo. Azul 2590, o ajuste 9020, pouso 3 asas, pistão 90, vento 60 graus, 7 nós. Dado pouso 90, azul 2590, vai travar a baixada de trabalho. Decolou 285, controle 198, boa. 2,0, agora se baixar de trabalho. Salvador, tá 3663, bom dia. Tá 3663, Lima tem cabeceiro, bom dia. Lima tem 63, bom dia. Azul 2590, solo de 29, direita, 121, 1. 3 foi decolagem autorizada. Estão no 0, vento 1, 4, 0 graus, 9 nós. Autorizada a decolagem, 3, 6, 6. estacionamento sempre configurado. Delta Fox na escuta. Modifique a saída para a subida da El. O Xanã 6250, 9 elétrica. O Xanã 6250, bom dia. Ajuste 0020, pouso autorizado, pista 10, vento no 60 graus, 8 mais. Repouso 10, 6250. Autorizado, posso esperar ingresso. 6250, solo 50, direito 121, 1, pessoal. Direito 121, anomalia 020, avistado, autorizado, 010, 1, 40, 010, 1, 2, 10. Autorizado, 010, 1, 6, 4, 8. Eu vou no 62, estabilizado, reduzido a 3, 1, 0. Segura 648, solo 5000, libera direita, Foxtrot 219. Foxtrot 219, boa. Pouso autorizado, pista na 0, vento na 30 graus, 129, ajuste na 020. Depois, 620. Foi, Salvador, para o Romeu, 77A. Hotel Juliette Serra, prossiga. Está no Travesse do Açú, para ingresso, pouso 17. Sente o Hotel Juliette 100, autorizado. Vai à esquerda agora pro ar, circuito da 197 pela direita. É, pode girar no base, Hotel Juliette 100. Ah, tá girando no base, já. Nome é 21 solo 57, chamo 21-1. 21-1, obrigado. É, o Delta Fox tá pronto? Delta Fox, decolagem autorizada, pista 17, vento 140 graus, 109. O Delta Fox já tá girando mais visual com a ação pra fazer rolagem na cabeceira. Gente, Hotel Juliette Serra, guarde a autorização de pouso. Serra. Hotel Juliette Serra, pouso parado, cabeceira cruzada, vento 140 graus, 109. Cabeceira parada, Serra. Torre Salvador, Xanel 6, 319, vamos para a prova. Delta Fox, decolado 59, controle 198, bom voo. 198, o controle é Delta Fox, grátis. O Xanel 63 no 1, chamou pronto, confim? Ah, tá bom. Torre Salvador, LMAT, pista no 0. Torre Salvador, LMAT, 63 no 1. Aos 1300, até a Juliette Serra. Até a próxima. Graças a Deus. O Xanel 63, 1-1, autorizado de decolagem, pista 1-0, vento 140 graus, 109, 6319. Autorizado de decolagem, 6319. Ajuste na 6319, decolar 201, mantenha a proa de decolagem até 3 mil pés, chame 18, bom voo. 6319. Cumpriu a restrição, 3 mil? Afirma, até 3 mil. Bom voo. Obrigado. Foi Salvador, bom dia, até 3896. Tá, 3896, tráfego avistado. Pouso autorizado, pista na 0, vento 140 graus, 089, ajuste na 0, 20. Pouso autorizado, até 3896. Salvador, bom dia, o voo 2065. Tá pronto. Gol 2065, mantenha o ponto de espera. 2065.